Está começando agora o seu podcast, Além dos Ecrãs. Ei, pessoal, vamos almoçar depois aqui? Ah, vocês não respondem, esqueci que eu não programei vocês pra isso. Bom, acho que assim vai dar certo. Teste. E aí, pessoal, vamos almoçar aqui depois? Vamos sim, Gui. Vamos, Gui, o que você tá pensando em comer? Vamos, Gui, eu quero muito almoçar com você, você sabe que eu te amo. Ah, gente, vocês estão muito esquisitos hoje. Foi ótimo. Agora vamos pôr o protocolo para Além dos Ecrãs mesmo. Iniciando o protocolo 6, Além dos Ecrãs. Muito bem, deixa a sala de cinema, desliga o televisor, porque agora é hora de ouvir o Além dos Ecrãs, seu podcast que tem sempre como tema a cultura pop, debatida por 4 estudantes de jornalismo, inclusive, muito prazer, eu sou o Guilherme Amaral. Eu sou o Caio Coutinho. Eu sou o Léo Vassolé. E eu sou o Duda Yamaguchi. E vocês queiram me desculpar que hoje eu tô de novo com a garganta, o nariz ruim. Não dá, 2 semaninhas eu já tô ruim de novo. Alguém tá ruim também, sou só eu? Eu tô ruim também, Gui. Acordei graças com a garganta. O Caio também tá ruim porque ele tossiu na minha cara. Não, eu quase sempre tô, né? Acho que ele vai me piorar, inclusive. Eu tô bem. Bom, Black Mirror, a série aí que sempre me deu um friozinho na barriga. Não, nunca gostei de falar tanto, assistir tanto, mas agora estamos aqui para debater, né? Seria melhor ter ido ver o filme do Pelé. Com certeza. Enfim. Bom, antes, queria fazer algumas perguntinhas aqui básicas, né? Antes da gente entrar no nosso debate. Ô, Eduardo, você viu a música nova da Gloria Groove, é? Vi, maravilhosa. Da você Lomba gostou? Lomba Yo Yo. Achei meio repetitiva uma hora, podia ter acabado antes, verdade. Mas eu gosto. Eu gostei, mas aí eu fui ver o Fit Dance que eles fizeram pra essa música, né? O canal Fit Dance. Maravilhoso, amo. E é muito difícil, eu nunca vou conseguir dançar. Não. Vamos combinar um dia, a gente aprende juntos. A gente treina, mas... Eu acho. Eu acho já incrível. Não consigo dançar, sei lá, aquele do Livinho, que ele só fica indo pra um lado e voltando. Então, tá complicado, Gui, a gente tem que combinar um dia. Pois é. Mas a música é ótima, gente, pode escutar. Bom, dito isso, então, antes da gente começar nosso debate, vamos pro nosso entrevista com o Inespecialista. Entrevista com o Inespecialista. Nessa edição do nosso quadro preferido, a gente tá aqui com a Itana Santos, que não assiste muitas séries e filmes, mas quando assiste vai de The Vampire Diaries até Velozes e Furiosos. Confere. Conferido. Muito bom. E por que você não assiste, assim? Você só não tem vontade. Eu não tenho essa rotina de assistir séries. Eu também não tenho nenhuma que me prenda. Uma ou outra, assim. Eu gosto bastante de acompanhar quando já tem livro. The Vampire Diaries, eu conheci o livro primeiro. Ah. E aí eu comecei a assistir a série. Muito legal. Mas depois eu, tipo, larguei. Comecei a fazer outras coisas. É muito bom The Vampire Diaries, o final. Sim, tá? The Originals também é muito maravilhoso, bom. Maravilhoso, maravilhoso. E aí, Tana, que a gente tá falando sobre Black Mirror nesse episódio. E ela nunca assistiu Black Mirror, é verdade? Não. Olha, eu acho que eu só ouvi o nome na apresentação dos bichos esse ano, viu? Porque não, nem a fotinha deles eu sei qual ser. E você não sabe nem assim o que, que a série fala? Qual é a temática principal? Não. Nada. Não, noção nenhuma. Nem assistindo o trailer que a gente mostrou agora, assim, tem uma ideia. Não, olhando pelo trailer, ali deu pra ver. Acho que todo mundo é ligado à tecnologia, tipo, todo mundo tá apegado ao celular, ao computador. E isso influencia muito nas relações dele. Que ali no momento do trailer a menina se perguntava se ela era bonita ou não, e era uma bonequinha que respondia. Então, tipo. Como se ela estivesse muito ruim e a tecnologia ajuda ela a ficar bem, a construir as relações dela e a imagem que ela tem de si mesma. Uau, você entendeu tudo quase, então. Black Mirror. Bom trailer, foi bem feito. Exatamente, Black Mirror fala sobre ficção científica, é uma série de ficção científica que fala sobre esse lado negro das telas e mostra que a tecnologia traz benefícios e negativos, assim, nem sei qual que é o... Malefícios. Malefícios, exatamente. E você sabe me dizer quantas temporadas tem Black Mirror? Não. 5 temporadas. Essa é a quinta que a gente te mostrou. Grandinha já. E a gente tá falando nesse episódio da quinta temporada. Ele tem 3 episódios. É uma série curtinha, em comparação com as que você assiste. Sim, era 21 episódios. É, exatamente. E essa temporada, ela é marcada por, pelo menos, 2 grandes atores, assim, que chamam bastante atenção, e você sabe dizer quem são pelo trailer, assim, reconheceu alguém? Não, eu também sou leiga até nos atores oh, estrangeiros. Dessa temporada tem o Anthony Mackie, que é o Falcão dos Vingadores, sabe? O amigo do Capitão América. E a Miley Cyrus, que ela participa, sabe? A Hannah Montana. Eu vi no trailer, mas eu achei que era só uma cena especial, assim, pra chamar atenção. Então, ela participa do terceiro episódio. E esse tem uma curiosidade muito legal, que é... Você sabe me dizer onde foi gravado o primeiro episódio da quinta temporada, assim, você reconheceu algum cenário? Não. Nada? Não lembro. São Paulo, foi gravado aqui em São Paulo, que o primeiro inteiro. Muito legal, né? Sim. E é isso aí. E primeiro, assim, quero saber qual é a sua relação com a tecnologia no geral, Itana? Olha, eu sou, assim, um pouco viciadinha também. Uso muito celular agora, principalmente eu gosto do Instagram, gosto de acompanhar muito por lá. Mas assim, eu prefiro muito as relações pessoais também. Se eu estiver sempre num círculo de amigos, é raro o momento que eu tô pegada no celular. Eu não tenho, acho que, tanto esse uso como apareceu no trailer, sabe? Essa necessidade, sim, não construo tantas relações por ali. Mas eu gosto de ver o que tá acontecendo. Sempre pelo celular, ele tá sempre do meu lado. E você tem curiosidade em saber mais sobre tecnologia, assim, tipo, essas coisas de realidade aumentada, inteligência artificial, ou é uma coisa que não te interessa muito? Eu nunca procurei ver isso, não tenho tanto interesse, mas eu acabo vendo bastante coisa por conta da faculdade, assim, para entender melhor. Muito bom. E agora eu vou te falar algumas situações que apareceram nessa última temporada e você tem que me dizer o que você faria se fosse você. Ih, Brasil. Bom, assim, se você ganhasse um jogo de realidade aumentada... Em que esse jogo ia ser mais ou menos aquele Street Fighter, assim, sabe? Que você bate na pessoinha, assim, só um jogo de luta. Uhum. E aí, nesse jogo de realidade aumentada, você poderia realmente ter uma relação, bater em alguém ou, sei lá, construir qualquer tipo de relação com uma pessoa que não é você. Você estaria no corpo de outra pessoa com outra pessoa. Você jogaria, você embarcaria nessa ideia ou não? No corpo de outra pessoa? Você entraria no corpo de um personagem. Uhum. E você teria uma relação com outra personagem. Você poderia bater, igual o propósito do jogo, ou fazer qualquer outra coisa, assim. Deixando na ideia. Interessante. Não sei, eu acho que sim. Coisa nova, você é interessante. Legal, interessante. Legal. Acho que eu faria. Acho que eu faria? Uhum. Muito bem. E... Não vai ser eu mesmo que vou apanhar o personagem. Ah, entendi. E outra situação. Se você estivesse dirigindo em uma estrada quase que deserta, à noite... Só você e sua esposa, ou seu marido, no caso. Uhum. E você recebesse uma mensagem de uma rede social, tipo um Twitter ou um Instagram, sobre uma notificação. E você estivesse dirigindo, mas seria uma coisa bem rápida, você olharia essa mensagem ou não? Não. De jeito algum? Nenhum. Odeio celular na hora de dirigir essas coisas. Muito bem. Mesmo sendo viciadinha, sei lá. Sendo, não. Fica dentro da bolsa, nem mexe. Gente, é isso aí. Não mexa no celular enquanto trânsito dirige. É perigoso. Podcast também é cultura e ética. Conscientização. Exatamente. E quem é o seu maior ídolo hoje, assim? Alguém? Pode no mundo do... No mundo do entretenimento, ou sei lá, alguma pessoa que você gostaria de ter um contato mais pessoal, assim. Entretenimento? Não, pode ser qualquer... Ah, eu acompanho bastante jornalismo esportivo. Uhum. Tenho como ídolo aqui no Brasil a Bárbara Coelho. Eu acho o trabalho certo. Dela muito legal. Muito legal. O esportivo é meio ali em entretenimento e informação. Boa. Então fica aí no meio muro. Então vamos supor que exista uma boneca dessa Bárbara Coelho. E ela fosse uma representação de quem ela é. E ela falasse como ela, tivesse a voz dela e respondesse como ela. E você pudesse realmente conversar com ela e perguntar qualquer coisa, você compraria essa boneca? Olha, eu acho que não. Mesmo que seja uma pessoa que eu goste muito e tal, acho que assim, as opiniões, as coisas que eu tenho que ouvir tem que ser variadas, né? Então só uma pessoa não daria muito certo. Entendi. E ainda não é o tanto meu apego à tecnologia, então não ligaria tanto pra essa bonequinha. Entendi, Itana. E agora você tem alguma consideração a fazer sobre a série? Um recado pra Netflix, assim? Bom, a série em si eu não sei, mas pelo trailer ali é muito legal. Acho que vale pra todas as idades, né? Todo mundo que já começa a ter um apelo pela tecnologia, começa a usar, é legal ver pra pensar um pouquinho na realidade, ver se tá refletindo na sua vida, né? E também tem muito a ver com um livro que eu tô lendo, que é o Jogador Número 1, que ele também fala dessa vivência dele no mundo das tecnologias. Como a gente tá apegado, vive o mundo dentro da tecnologia e deixa de viver o fora. Sim. A tecnologia, ela é meio pronta, né? Você, por mais que você ache que é coisas novas, mas no final sempre é a mesma coisa. Já o mundo real, não, né? A cada momento sim, tá mudando, então viver o mundo muito é bem mais gostoso. Fico com vontade de ver agora, sério? Eu acho que eu vou tentar me organizar. Boa. A série está chegando. Pelo menos uns 3 episódios eu devo ver. É isso aí, arrasou. Muito bem, esse foi o nosso quadro Entrevista com o Mina Especialista. E Brasil! Então vamos lá começar. Para quem não entende nada de Black Mirror, assim como a Itana, bem difícil de alguém nunca ter visto, mas alguém me explica, por favor, a série? Vamos lá, gente. Black Mirror é uma série de ficção científica que trabalha as relações humanas ali com a tecnologia, um pouco de futuro, um pouco de presente. É uma série que tem uma relevância ali de deixar marcado, de talvez deixar plot twists pro final. É uma série que sempre choca muito, por isso que criou aquela frase famosa, nossa, isso é muito Black Mirror. E nessa quinta temporada, ela volta com 3 episódios. A série que foi criada pelo Charlie Brooker. E uma curiosidade, até a segunda temporada, ela não era produzida pela Netflix, ela era produzida, Sim. se não me engano, pelo Channel 4, um canal britânico. E a partir da terceira temporada, ela foi pra Netflix. Pra mim, piorou muito depois que foi. Eu ainda gosto da terceira, mas a quarta e a quinta, pra mim, são uma decepção. No Rotten Tomatoes, a quinta temporada tá com 66% de aprovação. Só o terceiro episódio, que é o da Miley Cyrus, tá tomate podre, 47%. Eu vou falar aqui esse recadinho agora para uma amiga minha que gostou muito desse episódio e ficou falando mal e ficou me xingando falando que eu não gostei do episódio, ó. Tá aí a crítica do episódio. Mas vamos lá. Pra quem não sabe, o Rotten Tomatoes é um dos principais locais de crítica, né? Que o público dá críticas e os críticos dão críticas. Eles dão espaço pra todo mundo. Exatamente. Crítica, a palavra crítica tantas vezes. Vocês entenderam. Enfim. Mas que eles dão o tomate, né? O podre, o fresco, né? E tanto pro público, tanto pro pessoal crítico mesmo falar. E é interessante, porque a gente acaba medindo assim, o potencial do filme a partir disso. Então, nessa quinta temporada, nós tivemos 3 episódios, né? Que eu tomei a liberdade de anotar, porque eles sempre colocam nomes estranhos, que são o Striking Vipers, o Smith Rings e o Rachel, Jack e Ashley 2. Então, vamos começar pelo primeiro, vamos, né? Pelo começo, né? Não vou perguntar qual foi o preferido de cada um. Vamos começar pelo final. Striking Vipers, né? Sim. O que temos a dizer sobre... O Caio gostou, então começa falando, Caio. Cara, eu gostei. A gente tem ali o Falcão, né? O Falcão da Marvel. Sim, Anthony Mackie. Anthony Mackie. Eu gostei muito. Eu gostei, assim... Eu acho que não é uma premissa muito inovadora, porque... Tá, realidade aumentada, um videogame... Uma outra realidade ali, mas... Tipo, quando eu vi que eles... Eu vou contar a história do episódio primeiro um pouco. Não, aqui... Só spoiler, gente, vocês sabem. É, claro. É, um cara, ele é bem casado e ele ganha um videogame pra jogar com um amigo dele. E ali eles vão jogar... Ele é bem casado, eu fiquei imaginando ele aquele goiabada docinho. Com... Enfim, vai, continua. E eles vão jogar e acaba que nessa realidade virtual, a realidade aumentada, ele dá uns pega no amigo dele. É basicamente isso. A premissa do episódio, o fato de ser uma realidade virtual pode não ser tão inovador... Mas quando ele tá brigando com o amigo dele, do nada eles começam a se pegar. Eu fiquei meio em choque. Eu fiquei muito chocado. Nossa, eu dei tanta risada e falei, caramba, isso é genial. É agora genial, vai rolar um episódio inteiro sobre uma relação entre dois mano que gosta de jogar videogame, mas gostaram de se pegar no videogame. Eu gostei, foi assim. O Caio que mandou no grupo, ele mandou no grupo uma hora falando que o nome desse episódio tinha que ser Broderagem, na verdade. É Broderagem. Porque o que eles fazem é basicamente isso. Então, e outra coisa, tipo, é engraçado como eles tentam pessoalmente ver se tem alguma química, e não vai, eles se beijam, né, ali mais pra metade, só no jogo. E é uma coisa legal isso, de você pensar sobre a tecnologia, tipo, e aí, só, você se apaixonou por um personagem, é a sensação que você tem enquanto você tá jogando, que te dá prazer, porque, tipo, eles não chegam a realizar um ato físico, então é uma coisa pensativa. Eu me interessei por isso, eu achei bem interessante. Pode falar. O jogo, ele tá ligado ao seu sistema nervoso, né, então você sente o que tá acontecendo ali, né, igual é o que a Itana falou lá no entrevista com o especialista, que o personagem pode estar tomando suco que ela não ia importar porque não era ela, mas o personagem lá sente, por isso que eles sentiam os prazeres, né? Inclusive, esse jogo permite você ter relações até com um urso. Sim. Que acontece um caso de zoofilia nesse episódio. Mais bizarro ainda, se a gente achou que não podia ficar pior. É incrível. Que é um cara... Eu gostei. É um cara que tá no corpo de uma mulher se relacionando com uma outra pessoa que tá no corpo de um urso. Isso é muito estranho. Isso é tão Black Mirror. Eu vou repetir isso em todo episódio. Eu não lembro. Ah, beleza. Ai, sei lá, eu... Ah, lembrei. Então pode falar. Que uma coisa que acontece nesse episódio, né, que acaba relacionando com o que a gente tem hoje na vida que a gente vive, é a relação com o virtual, que é o que sempre trazia os episódios de Black Mirror, a maioria, assim, a relação com a tecnologia e, mais especificamente, com o mundo virtual. Então, até que ponto isso caminha independente com a sua vida, tipo, vida mesmo, vida real? Porque eles não consideram como uma traição o que ele faz no final do episódio. Tipo, de se relacionar com o amigo dele pelo videogame. É. Mas como seria tratado isso, tipo, na nossa realidade hoje? No final de tudo, eles consideram como uma traição. É, uma traição. Porque a mulher... Que ela ganha o passe pra sair com outros caras, né? Eles combinam, faz a... É, os dois têm um dia... É uma crítica à monogamia, né? E aí, não, hoje você sai pra pegar quem você quiser. Black Mirror tá espalhando poliamor por aí. Black Mirror espalhando poliamor. Ah, enfim, eu não sei, eu não senti tanto... Não gostei exatamente tanto do episódio. Eu não assisti todos os episódios de Black Mirror até hoje, de todas as temporadas. Eu assisto alguns esporadicamente, assim. E os outros que eu assistia, eu sentia uma coisa, assim, de... Uma angústia mesmo, eu acho, sabe? Então, eu saía do episódio meio que falando... Chegar nesse ponto, porque Black Mirror, pra mim, foi sempre uma chave pra depressão. Porque me fazia muito mal Black Mirror. E eu assisti e chegava... E... Passava o episódio, eu pensava nas coisas da minha vida e começava a ficar mal. Eu assisti o segundo episódio com o Léo uma vez e eu chorava de não conseguir me segurar, de tanto que eu chorava. Você não vale, você chora com tudo. Não, sim, mas tipo assim, de sentir, sabe? De sentir aquilo e ficar meio, o que tá acontecendo, gente? Sim. A gente vive isso, sabe? E esse episódio eu senti mais uma coisa menos angustiante, assim, que o Black Mirror... me fazia sentir antes, sabe? Então, mas isso eu acho que vai do cansaço da série. Eu acho que o Charlie Brooker, ele não tá sabendo se reinventar, porque ele ali, ele é o centro da série. Ele dirige alguns episódios, ele escreve quase todos e ele tem ajuda em alguns. Mas eu acho que, tipo, tá se cansando a série. Eu acho que tá caminhando pra um final, porque não tem muito do que falar mais. Ah, não sei. Eu acho que tem. Eu acho que eles têm uma liberdade imensa de coisas pra falar, porque... O que eles abordam... Primeiro que a tecnologia, eles abordam a coisa futurista, então você pode... Coisas inimagináveis. Mas o que eles abordam é a prática do ser humano na tecnologia e não a tecnologia em si. E isso aí você tem o que falar sempre. Ao ler algumas críticas, eu acabei... Toda vez que eu li, assim... Aí eu vi a pessoa falando assim... E isso aparece em tal episódio também. E aí isso aparece em tal episódio também. Então você vê que, tipo assim... Ele se repete... Mesmo tendo uma pluralidade de coisas pra falar, sabe? O próprio diretor acaba batendo na mesma tecla... E acaba que cansa, assim, de certa forma. Eu acho que fazendo uma relação com o cinema... Os episódios de Black Mirror, eles me lembram muito os filmes do Shyamalan. Que é o diretor de Sexto Sentido, diretor de Vidro, Corpo Fechado, Fragmentado. Que ele sempre tinha uma virada no final, Avatar. Tinha um plot twist. Avatar. Não pode esquecer de Avatar. É verdade. Ele dirigiu Avatar. A lenda de Aang. Que susto que eu tava aqui. Não, isso aí nem é filme. Deixa não, quieto. É horrível. Deixa quieto, deixa de lado. Mas, tipo assim, as produções dele mesmo, que tipo não eram derivadas de alguma coisa... Sempre tinham aquela virada no final, aquele plot twist que te deixava chocado. E era isso que tinha em todos os episódios de Black Mirror. Ou era, tipo assim, uma virada muito espetacular no final, ou era um final que chocava. E nessa temporada não teve. Primeiro episódio acaba com um final feliz, querendo ou não. E lendo um pouco sobre... Numa entrevista com o criador, ele falou que ele queria que essa temporada fosse mais otimista. Ele pensou nos episódios como episódios mais otimistas, que não tivessem um peso tão grande. E, ok, eu acho que ele entregou isso. Mas e aí? Isso ainda continua a linha da série? Ele se perdeu nisso? Porque igual o meu amigo Gabriel me falou, se estiver escutando, Gabriel, estou te mencionando, parabéns. ele disse que o último episódio... Falou assim para mim, Guilherme, assiste o último episódio, né, que é o da Miley Cyrus, e tira a logo do Black Mirror e me fala se você assistiu um episódio de Black Mirror. É o que eu falei com o Léo. A hora que a gente assistiu, eu falei, não parece um episódio de Black Mirror. É comédia, mano. A é maioria do episódio Pikachu. Vamos falar do segundo episódio primeiro, depois a gente fala do episódio da Miley. Eu acho o segundo episódio, que é o que tem o final mais, abre aspas, trágico, porque, na verdade, não sabemos exatamente o que acontece, deixa meio aberto, sim. Todo jeito é trágico, né? Independente do que aconteceu, é, de certa forma, trágico. E é o que eu mais gosto de todos os três episódios, eu posso afirmar. É o episódio que mais remete aos passados, porque é o episódio que você mais sente uma tensão, você fica... Sim. Na hora que... Pra mim, a parte que eu mais fiquei tensa é a hora que ele sequestra o menino e descobre que era um estagiário. E aí ele fica, nossa, que bosta, sei lá o quê. E aí eu fiquei, nossa, olha que merda. Isso aí vai exatamente por isso, porque pra mim, Black Mirror é você remeter sentimentos em você. Então, por exemplo, você assiste o primeiro episódio da primeira temporada, você fica com nojo, você fica meio... Não sei nem explicar o que você fica com não, essa situação. Não, a onomatopeia que você usou é... Exatamente. Já explica. O segundo, você fica, tipo, meio... O que tá acontecendo? E aí, na terceira temporada... Na quinta temporada, o segundo episódio é o que mais me traz sentimentos de angústia, tensão, porque a hora que o cara tá com um atirador na cabeça do cara e o cara tá atrás, o sequestrado tá atrás, mano, eu tava em choque, eu tava tipo assim, o que tá acontecendo? Ele vai matar os dois. E a história dele é boa, o fato dele ter... Ele que matou a esposa dele, né, olhando o celular e todo mundo batendo nas costas dele, falando, relaxa, o cara tava bêbado... desculpa, meus pêsames, e ele, não, mas fui eu que matei, e eu tô aceitando esses meus pêsames. Cara, eu não gostei tanto desse episódio. Ah, Caio. Não, eu não gosto muito dessa historinha, assim, dele ter matado. Gente, mas é muito boa. Não sei, tipo, ele matou a esposa, aí ele sequestra o cara errado, ele sequestra um estagiário, aí ele quer ligar pro dono da empresa, sendo que ele é o culpado, tipo, beleza, o mundo é uma grande... O que eu vou falar aqui pra não poder xingar? É uma grande merda, mas... só que, tipo, ele vai colocar a culpa no dono da empresa? Não. Não, de e Deus. Ele não colocou a culpa no dono da empresa. Você vê, quando ele liga pro cara, ele fala que a culpa é dele. Só ele só fala, queria só quero contar a história pro cara. Tipo, isso é coisa de gente maluca, mas eu sempre gosto de justificar a... Né? Eu já fiz esse outro episódio com o Coringa, sei lá. Mas eu adoro justificar porque faz muito sentido. Ele ficou maluco, porque ele matou a mulher a mulher da vida dele, a mãe dele morreu recentemente também, mas ele matou a mulher da vida dele e o povo jogando a culpa no cara que tava bêbado, ele teve a sorte do cara estar bêbado e ele teve que aceitar isso. Eu acho que o episódio, eu acho que ele foge um pouco da premissa de Black Mirror, tipo... Ah, é um cara que tava mexendo no celular e fez cagada, mas tipo, beleza, e a relação... E aí? Mas é só isso. Sei. E, tipo, eu acho que não inova... É um episódio que traz... se eu não me engano, ele fala que é de 2018, lá no começo. Eu tô enganado? Acho que não. Não, acho que é isso mesmo. Mas, então, tipo, é um episódio que traz uma realidade que a gente tá presenciando. Então pode ser uma coisa que pode acontecer com qualquer um. E é isso que... É o que eu ia falar. Ele me parece o mais... simples em relação à problemática da tecnologia. Porque os outros dois, realidade aumentada, inteligência artificial e tal. O segundo, ele é mais uma coisa que a gente está vivendo exatamente. Então, é a rede social. É, por exemplo, chegar o caso de uma polícia ser mais ineficaz do que uma pessoa que está procurando na rede social, sabe? Tipo, eles souberem resolver mais do que a polícia. Eles sabem tudo da vida do cara. Exatamente. Muito fácil. E a gente sabe que isso é normal. A gente sabe que o Mark Zuckerberg sabe de tudo da minha vida. Exato. É o que acontece no próprio episódio que o dono da rede social lá, que chama... Como que é? Smithereens, é isso? É, Smithereens. Que ele tá com o computador dele e aí ele vira pra menina que tá ajudando ele lá e ele fala assim, uma coisa legal é que às vezes eu posso ativar o modo Deus. É, modo God. Porque ele tem tudo. Ele tem tudo arquivado de todas as pessoas que tem naquela rede social, que eles falam que é metade das pessoas do mundo. O Mark é meu melhor amigo, porque ele me manda parabéns antes de todo mundo. Exatamente. Tipo, é a mesma coisa do Mark Zuckerberg com todo mundo, tipo, quase todo mundo no mundo, sabe? Pra quem não sabe, Mark Zuckerberg é o dono do Facebook, tá? Só pra deixar claro. Facebook, do WhatsApp, do Instagram. Inicialmente tudo que ele já comprou. Do Facebook. Ele é a Coca-Cola. Pois é. Das redes sociais. Mas eu acho o episódio bom, mas eu acho um pouco... Eu não sei, não gosto tanto da situação de ele ter matado a esposa e tal. Acho que poderia ser uma coisa melhor, mais profunda, talvez. Sim, mas... defendo. Eu acho uma boa solução. É, eu não sei, eu acho meio... Tá, sabe, no final. Acaba que eu fiquei com a história. Eu tava esperando uma coisa tão grande, sabe? E aquilo foi tão... Acho que aquilo acabaria com a cabeça de qualquer um. Eu também acho, mas, tipo, pela história de Black Mirror, eu imaginava que fosse uma coisa muito mais... Eu acho que é o episódio menos Black Mirror até agora. Porque, tipo, ele foge um pouco de Black Mirror. Tipo, é um bom episódio, é um episódio que te choca, te dá uma dramaticidade ali. Não sei se nem existe essa palavra, mas... Tipo, ele te prende, mas ele é o menos Black Mirror. Não é uma coisa que eu esperava de Black Mirror. Eu acho que todos eles têm a premissa, tipo assim, das redes sociais. Tipo, todos eles dá pra flertar com os casos de rede social que a gente tem hoje. Por exemplo, no primeiro são as relações que a gente tem com as pessoas que às vezes acabam se tornando melhores no virtual do que no, na realidade mesmo. O segundo episódio é o negócio da rede social saber tudo sobre você. Tipo, eles souberam antes do que as polícias, o nome do cara, o que ele fazia, quantos anos ele tinha. Tudo que a polícia precisava saber, eles encontraram na rede social antes. E o terceiro episódio, que a gente vai comentar já, mas só adiantando um pouco, parte da premissa do algoritmo também. Que a bonequinha, ela fala tudo que a pessoa quer e é o que a gente recebe na rede social. A gente só recebe o que a gente quer ver. Então todos eles fazem essa menção à tecnologia... Mas de uma forma positiva, como o Gui falou que o diretor comentou numa entrevista, não tão positiva, porque os finais às vezes são meio trágicos, entre aspas, mas acho que dá para relacionar com isso, tentando assim encaixar na premissa de Black Mirror, tipo, dos outros episódios, das outras temporadas. Então vamos falar do último episódio, então, de Raquel, Jaqueline e Ashley também? Vamos. Vamos. Quem começa? Todo mundo olhou pra mim agora, fez uma cara meio estranha. O Caio chegou e falou assim... Esse episódio não dá, gente. Aí é demais. Vocês não estão vendo sua cabeça balançando em negação. Eu fiz semana um cara de negação, perdão, gente. É muito farofa esse episódio, gente. É um absurdo, não dá. Muito farofa. E ele vai piorando, ele começa ali, ele vai te prendendo. O começo é bom, gente. Aí tem um plot ali da escola... Tem um plot ali do bullying, aí ela ganha a bonequinha. Vamos contar a história do episódio primeiro? Conta, Caio, pode contar. Tá indo, mas conta mais detalhes. O episódio conta a história de uma menina, a Rachel, né? E da irmã dela também, que é a... Jack. A Jaqueline. A Jack, isso. Aí, a Rachel, ela ganha... Ela é fã da Ashley O. Da Ashley O. E a Ashley O lança. A Ashley O é uma diva pop, uma Hannah Montana da vida. Que é interpretada pela Miley Cyrus. E antes de eu continuar contando a história, eu gosto da Miley Cyrus como atriz, só que... Achei ruim. Eu gosto dela como atriz. Mas nesse episódio eu achei ruim. Não, eu não achei tão ruim, não. Assim, do episódio, eu acho que ela é uma das melhores coisas. Mas a Netflix, vocês podem perceber que ela tem uma tendência a pegar... pessoas famosas para se divulgar, né? Uhum. Ela tá sempre fazendo grandes campanhas de marketing e agora ela levou isso pra própria série. Exato. E Black Mirror já é uma série muito popular, então ela juntou as duas coisas. Sem necessidade? Eu acho que sem necessidade. Eu acho que, tipo, fica uma coisa muito popularizada e a qualidade nenhuma, porque o episódio em si foi uma merda. Verdade. Depois eu comento mais da tua vida. Pode continuar contando a história. Parece cara. A vida da Miley Cyrus nesse episódio. Parece. Parece não, né? Espera. Caio, enfim, continua contando. Aí, a Ashley O, que é a diva pop, a Rachel gosta muito dela, e a Ashley O lança uma bonequinha que chama a... Ashley Chu. Também. E essa bonequinha é como se fosse uma versão copiada da Ashley O, que pensa como ela, que fala como ela, que faz tudo que você pedir pra ela. O episódio é basicamente isso, a premissa. É. Até aí, tava ok, porque essa premissa de ter... Você não tem amigos, e aí você tem o seu amigo que é um robozinho virtual, que responde a tudo que você fala, que te motiva a fazer as coisas, né? Ela foi no show de talentos. Show de talentos por causa da boneca. Aí eles começam a viajar demais. Quando a boneca tem o cérebro da menina, mas só tava usando 4%, aí eles liberam. Aí a menina, a boneca é a Miley Cyrus no corpo de boneca. Eu acho interessante a gente falar, porque eu gosto da situação da Ashley O, tipo assim, de ela ser uma diva pop, e ela ser uma diva pop totalmente programada pra ser uma diva pop pela tia dela, que é empresária, e aí chegar num momento em que ela não tá aguentando mais, e que ela não quer, ela quer se desprender daquilo, porque ela só atinge um público, e ela quer ser mais que isso, eu sabe? Acho batido essa Eu acho premissa. Legal. Eu gosto. E a tia é uma vilã vilã, tipo... É, ela é uma a tia boa, não tem uma nada pra ser vilã desse jeito, porque ela é a vilãzona. Exato, porque mal, no meio do episódio, o que marca essa mudança, assim, é porque a Ashley ou ela fica muito cansada disso, e aí ela acaba, ela toma, a tia dela dá uns medicamentos pra ela ficar mais... Parece um alucinógeno, né? Eu acho que é um antidepressivo aqui. Eu não sei, é alguma coisa que deixa ela mais animada pra ela poder escrever as músicas e se performar no palco, e ela... Que é uma referência a Admirável Mundo Novo. Eu te dei a deixa, irmão. Eu não quis fazer referência. Tá bom. Eu quis. Muito bom. Mas, enfim. E aí ela vai reunindo essas provas e chega no momento que a tia dela descobre isso. E ela dá todos esses medicamentos de uma vez e ela fica numa espécie de coma. E aí essa ela perde meio que a... Ela, essa mentalidade dela continua existindo, tanto que a tia dela tá programando ela para escrever mais músicas enquanto ela está nesse coma, e a mentalidade dela está ligada com a boneca. Então, eu acho isso interessante, mas é muito viagem. Eu achei, assim, que ela ser explorada é um plot legal. Eu acho que ela ser explorada, só que não pela tia. Fica uma coisa muito, putz... Ah, a tiazinha malvada. Parece novela da Globo, né? Não, é a história de Cinderela. Nossa. É. Ela, quando tá no camarim, e aí ela tira o remédio da boca, que a tia dá as duas pílulas pra ela. Aí ela gospe a pílula e guarda no potinho. Aquilo é muito uma cena de novela. Novela demais. Que ela olha pros lados, assim. Aí ela abre a gaveta, pega a caixinha, tira as pílulas e guarda. É igual aquilo a cena é dela falando cena de assim, eu dei tudo pra você agora. E aí ela só cai, assim. É muito final de novela das nove. Tem uma coisa que me incomodou muito, é que a Rachel é, tipo, totalmente a excluída da escola. E depois do... Tipo, e eles guardam, eles gastam muito tempo com isso no começo do episódio. E depois não dá isso, em nada. Né? Não depois dá em eles nada. Ficam. É verdade. Não, depois não eles nada. Não falam mais disso. Ela não. Vai no show de talentos, faz uma performance ruim, né? Ela cai. Mas aquilo ali poderia virar alguma coisa, o povo ia zoar ela, não sei, piorar a situação dela, mas eles não... Eles gastam uns 20 minutos com aquilo. Falou mais nada. E no final poderia não, não ter... Não, não gente, nada. E agora a cena ruim de verdade desse episódio. Quando vai as duas meninas pra dentro da casa da outra, né? Uma casa super segura, né? Eles vão lá. A menina finge que é uma ratoeira. Não, peraí. Detetizadora de ratos, obrigado. Vamos dizer assim. A menina finge que é uma detetizadora de ratos. E vai no... Finge indo lá e aí o guarda chega nela. Ela pega um ratinho que o pai dela criou, que dá choque. Joga no guarda. O guarda segura, toma choque e cai. Pois é, isso é que muito isso? Comédia. Isso é Sessão da Tarde. Isso muito é muito comédia. Sessão da Tarde, gente. Sessão da Tarde, pra deixar claro, de um jeito negativo. É. Porque o Vingadores Ultimato é o Sessão da Tarde de um jeito positivo. Entendi. Pra quem escutou o nosso primeiro podcast. Enfim, eu parece acho... Parece um filme daquele Esqueceram de Mim, sabe? É, eu nossa, acho... Eu não, acho... não Esqueceram de Mim é bom. Não, ótimo. É ótimo, só que a solução parece aí do eu estilo confirmo, Esqueceram de Mim. Você nunca viu Esqueceram de Mim? Não, já, mas é que eu tava, tipo, não tava ouvindo exatamente, eu tava, e aí eu fui olhar pro Léo, e aí eu só confirmei. Entendi. Não, ok. Perdão, Gui. Perdoado. Mas, enfim, eu acho interessante o episódio, mas é viajado e não combina com a série, pra mim. Não tem... O tom do episódio, não, pra mim, não é Black Mirror, assim. Não combina com a série. É isso que eu queria trazer na discussão aqui. Eu queria que a gente trouxesse algum episódio... Exaltasse algum episódio da série que te fizesse... Nossa, é isso que pra mim é Black Mirror. É isso que me fez mal. Porque o criador da série, ele fala que é uma série que você não pode maratonar. Porque cada episódio é como um atropelamento de carro, exato, segundo mano. Ele. E o que seriam vários atropelamentos de carro no mesmo dia? Então, enfim. Alguém exalte algum episódio que assistiu? Cara, o segundo episódio que eu já falei aqui. O segundo episódio da primeira temporada, que é o das bicicletas, pra mim é o episódio que eu mais odeio da série. Mas eu odeio por motivos de ser o que entendi. Me deixa mais... Horrível. Então, eu acho que, pra mim, aquilo é Black Mirror, sabe? Aquilo foi o que eu assisti e falei, tá, essa é a vibe da série, sabe? Essa é ficar mal, real, depois de assistir, porque, exatamente, ela tá falando, fazendo um reflexo da nossa sociedade através de uma coisa muito pesada, assim. Pra mim, esse episódio é o White Bear, da segunda temporada, que é aquele episódio que a menina tá sendo, é torturada, nossa, ela é totalmente escrachada pela sociedade, depois... descobrem que ela era uma criminosa e tal. E aí mostra como a nossa sociedade julga e condena sem muitas vezes ter convicção do que está fazendo. Eu acho que mostra mais o que, que é o nosso mundo de hoje. Eu gosto muito de três episódios da série. Um é o Queda Livre, da terceira temporada. É que é o mais famoso, eu acho, né? Eu acho que é um dos mais famosos. É, que é o, que do, é o que da contagem, eles né? têm uma avaliação, assim como nos episódios de Uber e tal. Eu acho esse clichê. Em que ela tem que se enquadrar e tal nas coisas. Eu acho clichê, mas eu acho que justamente vira o clichê de... Tipo assim, é o clichê de... Black Mirror é isso, mais ou menos, entendeu? Fala sobre tecnologia, reflexo mesmo. Outro que eu gosto é o Manda Quem Pode, que também é da terceira temporada. Eu ia até falar desse, porque esse foi o primeiro episódio que eu assisti da temporada. E eu fiquei, que aí? Da temporada, não, da série inteira. Esse é o do pedófilo? É o do pedófilo. Esse é muito bom. É muito bom. E tem um outro também não que... Não dá pra saber que ele é pedófilo, no final das contas. Dá, eu acho que eles inventam aquela história. Não, é verdade. Mas que hora que comprova que o menino é pedófilo? Tem uma hora que ele olha pra uma menininha na rua. Ah, e talvez. E aí, tipo, tem ele uma insinuação disso. A série joga na sua cara que ele é pedófilo. Esse é o episódio do menino que tem um vídeo dele que pode ser vazado, que ele está fazendo coisas indecentes no quarto. Então, ele tem um vídeo que pode ser vazado e por hackers. E esses hackers fazem ele fazer de tudo, até de roubar banco a matar um cara a mãos nuas. Ele mata um cara. Eu acho isso até estranho, porque o cara era, sei lá, o dobro do tamanho dele. Ele consegue matar o cara. E, tipo, e sabe... pra isso tudo pra ele ser preso no final. Porque o vídeo vazou e ele é preso por pedofilia. Então, e sabe por que ele é pedófilo? Porque não faz sentido ele fazer esse tanto de coisa por causa de um vídeo. É, exatamente. E a mãe dele liga pra ele no final e fala... eu não acredito. Eu não acredito e tal. Então, é porque ela descobriu que ele é pedófilo. É, pode ser muito mesmo. Bom. Mas, enfim, vamos dar uma nota pra temporada? Não, peraí, vamos... Eu mais acho episódio. Que dá pra... falar um pouquinho mais sobre essa temporada. Eu queria só falar de um outro episódio da quarta temporada, que chama Black Museum, que Black é um, Museum. Que, se eu não me engano, é com a Letitia Wright, que faz interpreta Pantera a Shuri Negra, né? De Pantera Negra. É muito bom esse episódio também. É bom também. Alguém quarta sabe, temporada tem seus relances. Eu assisto bem aleatoriamente, e pode ser que vocês até tenham falado, e aí eu buguei o total, vocês estavam falando, mas tem um episódio que é muito bom, que é das baratas, que as é pessoas o último são da terceira. Baratas. Eu achei, eu assisti e eu fiquei meio impactado também. Não com é das abelhas, não? Será eu que acho são que é abelhas? É abelha. É abelha, certeza. O que é? Fala pra mim. Eu não lembro direito da história, eu esqueci. Então, pra mim, na minha cabeça ficou marcado baratas. Que, tipo assim, as pessoas são baratas, são chamadas de baratas, e aí tem alguns soldados que precisam combater essas baratas. Ah, sim. É o quinto da terceira. É? Sim. Então, eu achei muito legal esse episódio também, porque é bem um reflexo da sociedade. Eu acho que, pra mim, o que mais pega é quando esse episódio eu consigo ver um reflexo da sociedade mesmo. Acho muito legal. O Léo bateu o dedo da mesa, fez um barulho estranho. Sabe um que eu gosto muito mesmo? É o terceiro da primeira temporada. Que nossa, esse é sensacional. É muito bom. Esse choca. Eles têm um dispositivo de ver as memórias deles, né? Então eles podem acessar as memórias deles do jeito que eles quiserem. Então, inclusive, eles têm relações sexuais vendo as memórias dele. Então, tipo, se você já fez uma noite, se você já teve uma noite boa, uma noite selvagem boa, você não precisa repetir ela de novo, porque você já tem a memória dela. Então você fica reassistindo aquilo enquanto você tá tendo a sua relação ali, mais ou menos. Sabe, é um negócio muito louco. Pra quem quer esquecer o ex, você pode apagar as memórias. E você pode apagar as memórias, simplesmente apagar as memórias, pra você não poder revê-las, não poder relembrar. E tipo, e aí o cara tá com ciúme muito, muito grande de um cara que foi ex-namorado da mulher dele. E ele tá com ciúme desse cara e tá tentando descobrir coisas sobre esse cara. E a mulher, eu não tenho mais nada com esse cara e tal. E no final ele descobre que ela traiu ele com esse cara. E que é bem provável, eles não deixam isso confirmado, mas é muito provável que ele é pai da filha dele. Então, pra mim, isso, nossa. É muito bom esse episódio. A Duda não assistiu esse episódio, né? Não, acho que não. Assiste, Duda. Você é muito bom. Mano, porque eu assisti muito esporádico. Assiste todos, é muito bom. É porque eu assistia, tipo, muito na escola com os amigos, assim, sabe? Tipo, porque passava e falava assim, nossa, a época do Black Mirror, sabe? E aí eu assistia vários, mas eu não lembro de nome, então, de qual pode reassistir episódio. Esse, eu esqueci o nome também. É Toda a Sua História. Toda a Sua História. Obrigado, Leonardo. Esse. E tem referência desse episódio em Rick and Morty. Olha que aí. É uma série animada Sobre um vô e um neto? Não, todo mundo sabe o que é Rick and Morty. Não, explica. Nada. Minha mãe aqui a sempre gente faz descobre... comentários de que ela não sabe as coisas que a gente fala. A gente então, por favor. Que tem umas pessoas que não sabem de nada das coisas. Nada. Rick and Morty é uma série muito boa. Assistam, é isso. E que tem referência desse episódio Black Mirror, em um episódio que eles estão em casa. E aí eles diz, o Morty descobre que o Rick guarda algumas memórias. Ele esconde algumas memórias do Morty dentro de uma sala lá, e aí eles começam a colocar as memórias e relembram disso. Louco. É muito episódio bom. Muito bom. Bom, eu acho que a gente pode agora voltar pra quinta temporada, que é o nosso foco, e fazer, assim, um balanço geral, assim. O que vocês acharam? Já dando a nota, você acha ou não? Não sei, se vocês quiserem discutir mais. O que representa essa temporada é o último episódio, tosco, e os primeiro e segundo com um roteiro muito fraco. Não, eu diria o terceiro episódio, tosco, primeiro episódio, bizarro e estranho. E segundo episódio, ok, gostei. É, tipo, o cara falou que mas queria... O falou que seria uma temporada otimista. Ela é, com certeza, mais otimista que as outras. Isso é fato, dá pra você ver. Porque, tipo, o último episódio é uma comédia pastelão. Pois é. O primeiro episódio, você tem um final ali que agradou todo mundo. Tipo, e não é uma premissa que, tipo, é... Nossa, ele tá ferrado, sei lá o quê. É só uma relação que não tá dando muito certo e no videogame dá muito certo. Eu tenho isso também. Às vezes eu já namorei várias personagens de videogame. E, ok. Então, pra mim, esse episódio, muito normal. Voltando ao que eu tava falando antes sobre a atuação da Miley Cyrus, Caio, que aquela hora eu não parei. E não é que eu não gosto. Eu gosto, tipo, eu acho que ela é uma boa atriz. Mas tem algumas coisas que me incomodam, eu não acho que nem até por causa dela, eu acho que é pelo roteiro, tipo assim. Sabe o que incomoda mesmo? A música ruim dela. Nossa, também? Que música péssima. Eu achei ruim. Isso. Mas, é tipo ruim. Assim, aquela parte em é que... É melhor do que as últimas músicas da Taylor Swift. Ô, louco. Enfim, mas eu acho que aquela parte, por exemplo, em que ela tá no carro e aí a outra fala assim... Ai, eu conheço esse lugar. Nossa, a acústica é péssima, né? Tipo assim, é muito adolescente, sabe? É, tipo, me deixa incomodada. Mas eu não sei se é exatamente por causa dela ou se é o roteiro que me incomoda. É o roteiro. Mas eu acho, na minha concepção, ela atuando como a boneca é melhor do que ela atuando como a Ashley O mesmo, assim. Eu gosto bem mais do jeito da boneca, do jeito que ela fala, assim. Acho muito mais legal. É, a boneca é a melhor personagem desse episódio. Eu acho. Quando a boneca... cria a consciência real lá e aí ela se torna a própria Ashley O, me veio muito na cabeça Detetive Pikachu. Porque era muito o Pikachu com a voz do Ryan Reynolds, sabe? Tipo, uma voz que é tipo... que é o Deadpool. É a voz do Deadpool. Então, tipo, todo mundo sabe como é o Deadpool no cinema, nos quadrinhos. Que é aqueles crachadão, xinga mesmo, mata todo mundo porque tá afim, que o cara é chato. Num... bonequinho fofo, num pokémonzinho, sabe? É a mesma coisa. É. Tipo, o bonequinho lá, o robozinho xingando. Eu sei que ainda não é a hora da recomendação, mas eu queria recomendar, já que você falou de Pikachu, a música Pokémon do Amor. Nossa. Que o MC Marra lançou agora. Meu Deus. É um funkzão legal, tá? Porque a menina tem fogo no rabo igual o Charizard, mas é fofa que nem o Pikachu. Não, então, muito pode bom. Escutar. É muito bom. Faltou eu falar do meu geralzão sobre a temporada. Eu acho que o primeiro episódio eu considero bizarro também, mas, assim, eu gostei da premissa. O segundo episódio eu acho que foge da premissa, mas também é ok. E o terceiro episódio, pastelão, comédia, sessão da tarde, não gostei. Mas a temporada, no geral, eu acho que ou a série caminha pro seu fim, ou ela se reinventa. Porque eu também acho. Tá piorando. Mas ela tenta se reinventar, por exemplo, Bandersnatch, é assim que chama? Não, mas não é novidade, Bandersnatch. Tipo, isso videogame... Bom, mas assim, mas o fato dele ser interativo, eles estão pensando em fazer cês outro episódio assim. Vocês gostam de Bandersnatch? Eu gosto muito de Bandersnatch. Eu não gosto. Eu acho... Duda está fazendo sinal negativo. Eu não vi... Mas é porque, nossa, é porque eu fiquei meio, tipo... Tá todo mundo falando que é uma bosta e aí eu nem assisti. Não sei, eu gostei. É, o Bandersnatch é um filme que eles lançaram no ano passado. Foi no ano passado? Interativo. Foi ano passado. No ano passado, que é dos mesmos criadores de Black Mirror e é interativo. Então, você vai escolhendo os futuros, né, do personagem, assim. O que, que ele vai fazer agora. Mas houve várias críticas a esse filme. E eu acho que foi uma tentativa deles se reinventarem, sim. Mas não sei se deu muito certo, né? Eu acho que o próprio... Black Mirror, ele tá virando o que ele sempre criticou, sabe? Que é um problema, um algoritmo. É, eu também. Eles estão fazendo por fazer, sabe? Pra agradar. Pra agradar, é, exatamente. Então, é exatamente isso que eu critiquei no começo desse podcast. Que é a Netflix e a sua popularidade fazendo, tipo, juntando isso com o marketing. E a participação da Miley Cyrus junta isso. Eu tenho um amigo que sempre fala isso, o Alan. Ele sempre critica a Netflix por estragar as coisas. Tipo, a Black Mirror era uma coisa ali centradinha, na sua, sem muita popularidade, só criticando. E a Netflix pegou e tornou isso uma coisa totalmente... Comercial, exatamente. Eu acho que a Netflix, ela perde muito a cabeça nessas coisas. Porque ela dá tiro pra todos os lados. E aí, tipo assim, sempre tem um que bomba. Uhum. Porque, óbvio, com um monte de possibilidade, uma possivelmente vai dar certo. Tipo, diferente da HBO, por exemplo. Tipo, a HBO fazia Game of Thrones. Tipo assim, você não lembrava, tipo, você não consegue pensar, tipo assim, uma série muito boa... Ah, não. Aí eu vou discordar de você. Que deu certo da HBO. Aí qual? Eu vou discordar. É Sopranos. Sopranos, verdade. The Leftovers, Big Little Lies, tem... Nossa, tem um monte. Vai vir Watchmen não, agora. Então, não, mas sempre Chernobyl tinha um nome principal. Também. Chernobyl. Eu acho mas que o que ele quer dizer... O que eu queria dizer é que, tipo assim, ela não faz a mesma produtividade que a Netflix tem. Ah, sim. Entendeu? Lança muito menos coisa. É, com certeza. E aí, tipo, acaba dando errado, sabe? Dá tipo, pra ver uma diferença muito grande da primeira e segunda temporada pra da terceira em diante. Você sente o tom. Até que a terceira, mais ou menos. Mas você sente um tom, um estilo de filmagem. É diferente. É diferente. Mas pra falar da atuação aqui, voltando a falar da atuação aqui rapidinho, o da Miley Cyrus pode ter sido ruim, mas o primeiro e segundo episódio eu gostei muito das atuações. O que vocês acharam? Tipo, a atuação daquele cara no segundo episódio pra mim é sensacional, ele me passa muito desespero, e da primeira temporada também, do primeiro episódio também, porque o Falcão lá, que pra mim é o personagem dele é péssimo nos Vingadores, aqui eu gostei isso? Muito. Nossa, não. Mas não o Falcão não. É muito ruim. Que isso? E eu Falcão gosto é péssimo. Falcão. Eu acho ele meio chato no primeiro episódio, não sei se é porque o personagem dele é meio chato, mas eu achei eu ele gosto, chato. Eu gosto gostei muito da atuação dele, o sorrisinho que ele dá de canto de boca assim às vezes. Eu gosto muito. Eu acho bem esquecível, bacana. Sei lá. Acho que a gente acabou não comentando, né? Você comentou no primeiro quadro, mas a gente não falou no debate sobre ter sido feito aqui no Brasil, né? É, ter sido gravado muito legal. Aqui, que aparece várias referências. Aparece São a Avenida Paulo, Paulista. Né? Sim. Você gravar ali naquele lugar em São Paulo e não ser assaltado. Olha, parabéns pra equipe de Black Mirror. Ah, e eu acho que uma coisa que a gente comentou também é o fato da... história da Ashley ou no terceiro episódio ser meio que a história da Miley Cyrus também. Acho que a gente comentou. Eu toquei nesse assunto, só comentou, mas, assim. Mas tipo, é bem parecido. É a história. É né, a história, né? Que era a Hannah Montana. Tipo, tinha aquele contrato fechado com a Disney, que ela não podia deixar de ser aquilo que ela era. E aí, quando acabou o contrato, ela virou a... Ela explodiu. Com certeza eles não chamaram ela pra fazer isso por coincidência. Não, com certeza não foi. A história foi pensada nela, com certeza. Enfim, bom... Vamos dar uma nota, então, para encerrar? Uma nota para a temporada inteira? Só para concluir, eu acho que a Jack tinha que ter sido feita pela Lindsay Lohan. Elas são muito parecidas às atrizes e já tinha que ser ela, porque ela é doidona também. Mas só ela isso. É velha, né? Lindsay Lohan hoje. Ah, mas não tem problema. Bota ela lá. Então, tá bom. Fazendo nada da vida. Tá bom, essa foi uma colocação boa do Leonardo aqui, profissional. E vamos dar uma nota, então? Vamos dar uma nota para cada episódio. E uma pra cada episódio e uma série. Pro total? Tá, pode pra ser. Série não, pra temporada. Tá então bom. Vai. Vai, Caio, pode começar. Vamos lá, primeiro episódio de 0 a 50? 0 a 50, como sempre, ué. Primeiro episódio eu vou dar 35. O segundo episódio eu vou dar 30. E o terceiro, 15. Eu acho que pro... E pra série inteira, e cara? E pra série inteira ou pra temporada? Pra temporada. Desculpa. Pra temporada... Ah, é a média, sei lá. 30, 28, não sei. Eu vim preparado, eu fiz a conta já da minha nota e a média. Uau! Olha. Mas deu quebrado, então arredondei. O primeiro episódio eu dei nota 20. Pro segundo episódio eu dei 30. Pro terceiro episódio eu dou 18. E a nota total, 22,6, arredondando 23. Muito bom. Boa. Droga, eu tenho que fazer média aqui. Alguém me dá essa caneta? Faz a calculadora aí. Prepara não, a calculadora aí. Não precisa disso, vai. Vai tudo. O Léo tá preparado aqui. Eu acho que pro primeiro episódio, eu também concordo, eu dou 20. Pro segundo, eu acho bom, mas o roteiro é meio ruim, então eu dou uns 38. Nossa, tudo isso. Que eu acho bom, que acho exagero. Bom o segundo até. E pro terceiro, eu acho que eu não sei. Eu acho que eu dou 20 também. Eu não acho, eu acho que ele tá, pra mim, ele tá tão ruim quanto o primeiro. Eu não gosto muito do primeiro. Total 26, de acordo com o nosso Léo Calculadora aqui. Então, Léo Calculadora, prepara aí. Léo Calculadora. É, porque, deixa eu pensar. Esse acho apelido que... eu nunca tive, Léo Calculadora. Porque eu sempre fui mal em matemática. É orgulho do meu pai. É. Um abraço pro Marcelo, que tá ouvindo a gente agora. Os contatinhos do Caio tá acionando ali. Enfim, primeiro episódio, eu vou ser mais otimista, viu? Igual o cara da série queria ser. Eu vou dar 38 pro primeiro, 40 pro segundo e 10 pro terceiro. Eu não sei nem por que eu tô dando 10. Minha deu 26,3 dízima. Então, boa. Arredonda pra 26, minha média aí, da temporada. Que bom. Bom, no mais é isso, né? Vamos para o nosso próximo quadro, então. Nossos próximos quadros, né? Aí, ó, tá vendo? Não sou só eu que é. Não sou eu que é. Bom, chegamos no nosso quadro, o quadro favorito do podcast. A segunda Duda disse que o quadro que ela narra é o favorito, esse mentira. É o meu favorito. Todo mundo adora ver a gente passando vergonha no começo. O meu favorito é o Recomendações. Ai. Eu não tenho um quadro pra mim. O debate? Ah, Essa não é um quadro, mas é um debate. Posso fazer a abertura do meu quadro favorito? Pode. Muito obrigado. Esse é o quadro E Se, que é o nosso quadro de possibilidades, onde a gente pensa em possibilidades sobre a série. Alguém tem algum E Se sobre algum dos episódios? Vamos lá. E se no primeiro episódio, quando o Falcão beija o amigo dele pra ver se eles... Pra ver se eles vão ter uma... Pra ver se eles têm aquele tesão ali pessoalmente também, físico. E se acontece? E se eles tivessem? Se desse se encaixasse o beijo? Vamos lá. Vocês acham que ele largaria a mulher dele e ficaria com ele? Eu acho que sim, né? Seria justo. Justo? Seria... Justo eu acho que não, né? Mas justo ele largar e não ficar com ela ao mesmo tempo, sim, né? É, com certeza. Não, justo com ela. Justo com ela, não. Mas eu acho que eu gostaria mais, talvez. Mas eu acho que perderia também a essência de ser o virtual que importa, sabe? Imagina um final feliz com os dois então, juntos. Então, eu acho que eu assistindo gostaria mais desse final do que o que aconteceu. Mas perderia a essência de ser, nossa, é uma realidade virtual e a relação é construída na realidade virtual, sabe? Pela premissa do episódio, eu acho que foi um final ideal do cara ficar... O outro é aficionado por isso, né? O que não é o Falcão, desculpa, não sei o nome dos atores. Anthony Mack. Ah, não. O que não é Falcão? O que não é o Falcão. O Léo vai dar uma pesquisadinha, mas enfim, ele fica aqui esperando. Aqui é Léo Calculador, Léo Pesquisador. Léo Pesquisador. Léo Pesquisador. Biólogo Pesquisador. Átila Biólogo Pesquisador. Enfim. É um canal Nerdologia no YouTube. Enfim. O cara ficar esperando o mês inteiro pra ter o dia dele certo lá, que ele deixa marcadinho, o dia dele certo dele ter as relações com o amigo dele no videogame, isso pra mim é uma solução, ficou muito viajado, mas ficou muito interessante, faz sabe? Faz sentido com a série, mas talvez eu gostasse mais da outra, não sei. Não, eu gosto da cabeça louca deles. Eu tenho um e se a mulher dele não tivesse convidado o amigo pra ir no outro aniversário dele de novo. A minha solução pra isso seria que eles teriam... Porque antes dele fazer isso, ele tinha guardado o jogo, né? Ele não ia mais jogar, ele já tinha decidido isso. E pra mim, se ele tivesse guardado aquele jogo e realmente nunca mais jogado, aquele desejo dele provavelmente seria reprimido, ele poderia continuar com o casamento dele normalmente, mas aquilo seria meio que reprimido, né? Ele nunca teria aquilo com... Faz sentido. Eu pesquisei o nome do ator aqui, eu vou deixar pro Guilherme falar. O Léo trouxe o nome do ator, vocês me desculpem, não é preconceito linguístico, mas vamos ler o nome dele aqui, ó. Yahya Abdul-Mateen II, segundo. Dois? Ah. Yahya Abdul-Mateen, ele tem um hífen no meio do Abdul-Mateen. Aquaman, não é? Não, acho que não é ele, não. Faz Aquaman, ele faz Aquaman 2. É o Arraia Negra, não é? Ele faz Aquaman 2, tá escrito aqui, ó. Ele é o Arraia Negra. Ah, ele é o Arraia Negra. É verdade. Ele vai voltar no Aquaman. Ah, ele faz Aquaman crossover, e vai voltar no Aquaman 2. Falcão e Aquaman tendo relações. Falcão tendo relações com a Arraia Negra. Quem diria? Quem diria. Nossa, voltando aqui e eu pro gosto meu muito dele de Arraia Negra, tá? Só pra falar. Eu gosto voltando mesmo. Aqui eu pro meu AC, no caso. Eu acho que aquilo seria bastante reprimido e poderia causar mais problemas futuros, talvez. Então, é. Mas no final das contas, eu acho que ia acontecer deles se encontrarem de novo. Aquele cara já estava alucinado por isso. Então, em algum momento, ele ia chegar no... No amigo. Ah, no Falcão. No Anthony Mack. Ok, no Anthony. Pra tocar nesse assunto de novo, né? Eu acho que aquilo ia se resolver no futuro. Resolver não, né? Porque não se resolveu. Sei lá. Bom, eu tenho um IC do primeiro episódio também. Que é, e se quando a... Na verdade, não é bem um IC, é o que eu pensei que ia acontecer na hora que ela entrega o videogame pra ele. Eu achei que ele ia ter relação com a mulher dele no também videogame. Também achei. Oh, ia ser melhor, né? Acho que ia ser mais legal também. Ia ser mais gente, legal. Tipo, pro casal, porque eles não tavam... Eles iriam se resolver, né? Exato. É porque verdade. É muito melhor você com um urso do que... Nunca tinha pensado, mas acho que eu ia tristeza, gostar mais. Que tristeza, hein, gente? Você tem a esposa ali, vocês podem fazer relações... A hora que bem entenderem, e aí vocês vão fazer no videogame. É o cara, é o desejo do cara, uai. Sempre foi melhor. Mas eu acho que eu gostaria mais. Acho que eu gostaria mais. Eu achei que era isso que ia acontecer. Fetiches esquisitos. Eu amo minha vida, eu amo videogame, eu amo minha vida no videogame. Como é que é? Porque no final das contas, o desejo dela era ela ter relação, talvez ter o negócio com outra pessoa. Como é que ela ia engravidar? Não ia. Não, mas eles continuam fazendo normalmente. Ela só tem aquele dia em que eles fazem virtual, entendeu? Aí é consequência. Mas aí eu acho que, tipo, o desejo dela de ter alguma coisa com outra pessoa também se realizaria, porque o cara é outra pessoa. E eles podem mudar de personagem, não pode? Mas e aí, configura traição? Porque eu não tô tendo desejo por ela mais, tô tendo desejo pelo personagem que ela vai. De certa forma, sim, mas é um dia, igual o que aconteceu no outro dia, na solução normal da série. É engraçado. Muito engraçado. Um outro estilo desse episódio é, nos finalmente, ele dá o Hadouken. Brincadeira, assim. Nossa. Corta isso. Não corta. Muito bom. Uhum. Tá bom, muito enfim. Bom. Segundo episódio. É. Smith Rings, né? A gente. Não sei. Mas, né? O dono da rede social. Eu não lembro o nome do personagem. Também não. É, e se na hora que ele entra em contato com o cara, ele fala: caguei, pode se matar? Aí ele se mata. É. Acabou mas também. Como em vez de uma hora, 50 minutos. Vamos. Mas como será que seria o... Tipo, será que seria melhor? Eu acho que seria. Eu acho que não, mas eu acho que ia dar na mesma. Tipo, ele ia se matar. O que me pega é, tipo assim... Se o cara morreu mesmo, se o sequestrador realmente se matou, o tiro... Pegou ele e tal? Não, o tiro de sniper pegou, tenho certeza. Será? Mas e se ele pegou o outro? Aí é uma coisa, mas eu acho que não. Que fico pela triste, visão que eu gostei tanto ali, daquele personagem. Pela visão que a gente teve da mira, eu acho que pega só o nosso sequestrador. Mas assim, e vai traumatizar a vida do menino. Sim, não precisava demais. Ter matado o cara na frente dele. É o trabalho daquela polícia foi péssimo. Inútil, foi péssimo. Foi muito ruim, um péssimo e trabalho. Uma coisa que pode pensar também é que, tipo, pode virar um ciclo isso, porque... Ele, querendo ou não, foi morto pela polícia porque o cara tentou tirar a arma dele. E aí eles começaram a brigar por conta do estagiário. É. Pois a vida desse estagiário vai ser muito coitado. Ruim daqui pra então, tipo, o estagiário só se dele. Fode sempre. Só concluindo aqui, a o nome é estagiário. Você tá passando não. Por algum problema? Não, corta isso. Te amo, Ana Lu. Não foi isso. Só concluindo, gente, o nome do... personagem é Billy Bauer, que é o dono da rede social, que é interpretado pelo Topher Grace. Ele já fez alguma outra coisa? Eu não lembro do rostinho dele em nada. Então, acho que não. Eu vou procurar aqui. Enquanto o Léo Pesquisador continua suas buscas, vamos para o terceiro episódio. Rachel, Jack e Ashley 2. É, e se esse episódio fosse bom? Nossa, é muito ruim. Não sei nem o que melhorar. Ah, se fosse bom, eu não teria sido xingado pela minha amiga Carol. É muito ruim. Esse episódio, a gente não tem em si. A gente pode melhorar um episódio de 300 formas, porque ele é muito ruim. Pois é. É muito e ruim. E se a Ashley eu cantasse as músicas da Hannah Montana? Eu ia gostar mais. Era melhor, né? Ia ser melhor. Porque essa música dela é ruim, viu, Kai? Você me desculpa. Mas essa música dela é muito ruim. Ô, Gui, só falando do personagem, do ator, o Topher Grace interpreta o Ed Brock. Em Homem-Aranha 3. Ed Brock, pra quem não sabe, nossa, é o você tá brincando. Eu sabia que eu conhecia ele. Caramba. Você tá brincando. Uhum. Nossa, ele cresceu, hein? Tá mudado. E a menininha, a Rachel, da terceiro episódio, ela é amiga do... A namoradinha do Ned no Homem-Aranha. Você tá... É, essa eu sabia. É, só uma curiosidade. É, e Ned, ela atua de verdade nesse episódio, né? Porque em Homecoming ela não faz nada, porque eles não dão. Mas ela vai aparecer no outro, então. E assim como em Vingadores Ultimato, o rato que salva, né? No terceiro episódio. Porque se ela não tem o ratinho de choque... Gente, olha aí. A Rachel. Não, já que a gente tá falando, o Falcão que aparece no primeiro episódio é o Falcão do Vingadores. Tem muita referência. Pra quem não sabia ainda. Bom, gente, é esse o quadro. Os episódios foram ruins, né? Então não tinha tanto em si. Quer dizer, tem muito em si, porque tinha muita tem coisa pra dar demais, certo. Demais, né? Dá pra gente remoldar o episódio. Exatamente. Mas é isso. Vamos para o nosso último quadro. Vamos lá, gente. Vamos para o nosso último quadro, o nosso quadro de recomendações. Eu gostaria de recomendar hoje uma série animada chamada Final Space, que está disponível no catálogo da Netflix. Está, inclusive, como se fosse original na Netflix, mas nos Estados Unidos ela é da TBS. Esse desenho, ele conta a história do Gary, que é um cara que ele é preso com uma sentença de 5 anos em uma nave isolada no espaço. E lá ele conhece uma criatura verde muito fofa chamada Mooncake, que é um destruidor de planetas. E nisso os dois embarcam numa jornada perigosa e emocionante no espaço, através de... Do espaço, no espaço. No espaço, através do espaço, com uma nave espacial. E aí eles têm que derrubar um vilão, que é muito bom também. Então é isso, assistam. A primeira temporada está disponível na Netflix. A segunda temporada vai ser lançada semana que vem. Eu não sei se a Netflix vai lançar junto com a estreia nos Estados Unidos. Mas é muito boa mesmo. É do mesmo nível de Rick and Morty, BoJack Horseman, Irmão do Jor-El. Então eu recomendo, assistam, por favor. 10 episódios. O protagonista, o Gary, é muito bom. Muito, ele é muito engraçado. Irmão do Jor-El e Rick and Morty é muito superior. Não, você não assistiu Final Space, então você não pode falar. Eu acho que é superior, sim. Mas Final Space... Eu não acho. Chega perto, é muito bom. Eu acho Final Space melhor que Irmão do Jor-El. E pau a pau com Rick and Morty. É isso. Até semana passada ele falava que Irmão do Jor-El era melhor que Rick and Morty. Mas eu mudei de ideia. É isso, Caio. Posso? Caio, deixa. A cara dele foi a melhor. Vocês tinham que ter visto a cara dele. Ambulante. Ele fez a cara de... Bitch, é please. Isso. É, e aí a Duda refém na cara, como se alguém chega. Eu odeio plataformas audiovisuais. Ué, só áudio. No próximo vai ser audiovisual. A partir do próximo episódio a gente grava e posta no YouTube. Tá bom, não faremos isso. Vai ter o dobro de edição, né? Não faremos isso. Enfim, por falar em YouTube, eu não sei, eu não sabia o que recomendar. E aí eu fiquei pensando no que mais tem me feito feliz esses dias. E é um canal no YouTube que chama Good Mythical Morning. É um canal, ele é em inglês, né? Mas, assim, o pessoal é muito bom, o Rhett e o Link. Eles fazem quatro, sei lá, todo episódio é um negócio diferente. Parece coisa boba que a gente vê no em alta do YouTube, mas é tipo, testando todos os sabores da Coca-Cola, testando sei lá o quê. Mas é de um jeito muito inovador e diferente. É um canal... totalmente diferente. Eles têm, claro, eles têm uma equipe imensa trabalhando, por isso que é um trabalho tão bem feito. Mas sim, eu acho que vale a pena dar uma olhadinha. Bom, eu tenho uma recomendação também, que é o álbum Happiness Begins, dos Jonas Brothers. É o mais novo álbum da boy band. Acho que é a primeira boy band da nossa geração, não é? Não, que isso, Backstreet Boys. Não, da nossa geração. Brincadeira, foi antes, né? Aí eu já não sei. Eu acho que foi uma das primeiras dos anos 2000, assim. E eles voltaram agora. Eles acabaram de lançar o álbum, lançaram no começo desse mês, dia 7 de junho. E tem muita música boa. Tem Only Human, que é muito boa, essa daí que vocês estão ouvindo agora. Não é essa, é melhor. Ok. Tem Trust, que é boa. Used to Be. Sucker. Que foi o single do álbum, né? A primeira música que eles lançaram. Que é a melhor. Que é a melhor do álbum. Mas tem muita coisa boa, vale a pena dar uma conferida lá. Bom, eu não tenho eu não tenho uma recomendação. Eu acho que a última coisa que eu assisti foi MIB Internacional, que não exatamente é uma recomendação. Fica é aí. Bom? Você quero assistir. Então, cara, tipo, eu gosto muito da Tessa Thompson e do Chris Hemsworth. Muito. Mas o filme é bem fraquinho. Então, tipo assim, não é um MIB, decepção. Will Smith, assim, queria sabe? Ver. Eu tava muito ansiosa pra assistir MIB Internacional, porque eu tinha muita expectativa. Mas a assim, relação dos dois é boa? É boa, é boa a relação. Tá boa. Eu acho legal, acho bem legal. Acho que eles exploram uma coisa além, uma relação amorosa além do afetivo, talvez. E tipo, é bem interessante. Mas eu acho que vale a pena assistir pelos dois e por continuar MIB. E a recomendação que agora a gente pode fazer é Toy Story 4, né? Vai lançar agora essa semana. Chega. E é o nosso podcast da semana que vem. Uau! Spoilers! Assando um caramelo. Então, enquanto vocês assistem, escutam esse podcast, vão assistir também Toy Story 4 pra ficarem preparados pro nosso próximo programa. Eu não tô preparado psicologicamente pra esse filme. Então é isso, a gente vai ficando por aqui, a gente agradece quem escutou esse podcast até agora, divulga pros amigos, e é isso, um abraço. Siga a gente no Instagram, gente, além de ser crush, a gente posta bastante coisa lá, brincadeira, a gente não posta tanto, a gente tá pensando em postar mais, mas é isso daí, tchau. Nossa, tinha fotinha todo... A gente vai voltar, né? Gente. Vamos voltar. Carica sigam. Carica do Léo, carica da Duda. Compartilhem lá, marca a gente que a gente vai voltar. E não esquece também de mandar pros amigos, né? O nosso podcast, que é muito legal. A gente faz com muito coração. E postem no Instagram. Anima nossas segundas. Vou te falar que anima nossas segundas. Pois é. E é isso aí, gente. Beijos. Isso é um adeus. Até mais, pessoal.